Pisada é sinal de uma vitória nos campos do Maitá. E não manda, vamos todos saravá, linda falange que sabe guerrear.